Então vamos lá, técnicas de vendas. Primeiro passo nas técnicas de vendas é a abordagem ao cliente. Abordar. O cliente está aqui e eu vou abordar. Seja por telefone, seja como for. Eu vou abordar, eu vou até o cliente ou o cliente vem até mim. Sim ou não? E esse é o primeiro momento. Paulo, o que é que eu quero quando eu vou abordar um cliente? Qual é o meu objetivo quando eu vou abordar o cliente? Qual é? Todo mundo, leiam para mim. Primeiro objetivo. Gente, aonde for, num consultório médico, odontológico, numa loja de varejo, numa loja de moda, numa imobiliária, o cliente ele chega como? Ele chega à vontade? Oi gente, estou aqui muito à vontade para comprar com você? É assim que ele faz? Ele chega desconfiado, ele chega todo meio na dele, fechado. O teu primeiro objetivo quando vai tratar com o cliente, abre o coração. Abre o coração. Teu primeiro objetivo é o quê, gente? Todo mundo tem. Segundo passo, segundo objetivo nesse momento é o quê? Fala para mim. Relação pessoal. De quê, gente? Cutuca quem está do lado, fala assim, confiança. Se você não tiver a confiança do seu cliente, não vai ter nada. O primeiro momento, olha para mim, o primeiro momento, você vai conquistar confiança e quebrar o gelo. Fala bem alto, conquistar a confiança e quebrar o gelo. Você não vai vender nada, nem um tubo de linha. Você não vende um tubo de linha se não conquistar confiança. Paulo, engano seu, vendo sim, não vende. Não vende, o cliente compra. O cliente compra, mas você não vende. Você só vende quando existe o quê, gente? Confiança. Você não vai vender dinheiro para esse cliente se não tiver confiança. Você não vai vender um carro se não tiver confiança. Você não vai vender um apartamento. Você pode chegar e dizer, o cliente veio, ele sabia o que queria, ele sabia o preço e ele comprou. Ok, isso é totalmente diferente de dizer que você o quê? Vendeu. É totalmente, as pessoas estão confundindo isso. Completamente confusas nesse aspecto. Então, quando eu vou abordar um cliente, eu quero ou não quero vender, gente? Não. Não. E se você demonstrar que naquele primeiro momento você está interessado em vender, perdeu o cliente. No primeiro momento, o cliente chegou na loja, o cliente chegou na tua empresa, e você... e aí olha para o relógio do cliente, olha para o sapato, olha para... perdeu, amigo. Perdeu. Perdeu. Ele vai te olhar como um lobo. Ele vai ver um lobo em você interessado, não nele, mas no quê dele? No dinheiro dele. E se ele achar que você está interessado no dinheiro dele, não nele, ele não vai comprar nada. Sim ou não? Então, ok, vamos ver o que, é que eu vou fazer na abordagem. E aí eu vou precisar da mímica de vocês. Daqui a 10 anos vocês vão lembrar desse curso, viu? Qual é o primeiro passo quando o cliente chega? O que, é que você faz para ele? Sorrir. Isso, gostei. Dá um sorriso assim para mim. Dá um sorrisinho para quem está ao teu lado. Isso. O sorriso, ele chega antes do som, é verdade ou não é? Sim ou não? O sorriso chega antes de você, sim ou não? Porque o sorriso é luz, a luz chega antes do som, chega antes de você, e eu chamo isso de bombinhas de amor. Pode parecer meio frescura, sabe o que é? Mas funciona. Você sorriu para o cliente, jogou uma mensagem de vem, eu quero você, ser humano, vem, eu estou atento às pessoas, vem. E você joga as bombinhas de amor com o teu sorriso, e você está abrindo o mercado, abrindo possibilidades, você está deixando o campo limpo para o cliente chegar até você, ou para você até ele. Então o primeiro passo qual é? A mímica é, fala assim para mim, sorria, essa é a mímica, vamos lá. Sorria. Todo mundo, vamos lá com a mímica. Sorria. Ó, estava aqui ó, normal. Algumas, o normal de algumas pessoas é abusado, sim. Não importa. Como é que você vai fazer? Olha para quem está do teu lado, estimula esse sorriso, vamos lá. Ela não fez. Eu só falo quando todos fizerem. Vamos lá, todo mundo. A mãozinha ela também não fez. Só falo quando todos fizerem. E eu comecei bem. Paulo, eu sei disso. E por que que não faz? Sabe tanto, por que que não faz? Qual o percentual dos teus clientes você olha nos olhos e sorri? Qual o percentual? Qual o percentual? E com que intensidade você sorri? Se eu for falar sobre emoções, a linguagem das emoções, eu tenho vários autores, vários cientistas, para o teu sorriso ser eficaz neurologicamente. Gente, quem não me conhece ainda, dá o desconto, ok? Para o teu sorriso ser eficaz neurologicamente, Você tem que sorrir com a parte inferior do rosto e com os olhos. E aí sim você atinge a tua estrutura límbica e começa a produzir serotonina. Eu não entendi nada, Paulo Vieira. O que eu quero dizer é, funciona quando você sorri assim com os olhos. Cientificamente, não estou brincando, cientificamente. Então, esse é o primeiro passo. Paulo, qual é o segundo passo? O cliente vem. Quem trabalha em varejo? Quem trabalha em varejo aqui, levanta a mão. E o cliente vem, seja no teu escritório de advocacia, seja... E o cliente vem, e você vai até ele. E o que, que você diz para ele? O que, que você diz para o teu cliente? O que, que você diz para o teu cliente? Pois não? É isso ou não é isso, gente? Pois não, posso ajudar? Olha que sorriso, um sorriso lindo. Pois não, posso ajudar? É isso ou não é? Claro que não. Você vai dizer aquela frase mais básica do mundo, mas completamente eficaz. E vai dizer o que o cliente? Bom dia. Boa tarde. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia, seja bem-vindo, boa noite. Só que aí nós vamos fazer algo diferente. Não é só falar bom dia. Nós vamos usar uma linguagem hipnótica, literalmente hipnótica. A mesma linguagem que a Xuxa usava com os baixinhos. Como é que ela dava bom dia para os baixinhos? Como é que era? Todo mundo, como é que é? Gostei, fez bem. Qual é o teu nome? Márcio. Foi bem, cara. Bom dia, baixinhos! E o que, que ela fazia? Ela esticava as palavras. O que, que o Fábio Júnior faz para tocar o coração das suas fãs? O que, que ele faz? Obrigado! O que, que o Roberto Carlos faz? Emoções. Pô, bicho, emoções. Qualquer pessoa apaixonada, quando vai falar com o ser amado, ele estica as palavras. Oi, amor... Estou com saudade. É assim ou não é? O cérebro humano entende que quando você estica uma palavra, você está passando confiabilidade, afeto e carinho. E sabe o que acontece quando você aprende e tem a habilidade de, em qualquer caso, em qualquer momento, esticar as palavras? O cliente vai dizer: ih, eu acho que eu te conheço em algum lugar. E você vai ver os clientes dizendo: eu te conheço em algum lugar. Nada. O que ele conhece é uma forma afetiva que ele está confuso agora. É muito carinho. E ele não está acostumado com tanto carinho. E você vai dizer: bom dia, tudo bem? Ao telefone: bom dia, tudo bom? Olá, seu Carlos. E aí, Paulo, você é muito baitolagem. Você poderia dizer, você pode fazer bem forte, bem formal: olá, seu Carlos, tudo bom? Como é que o senhor está? Tudo jóia? Olha só: olá, seu Carlos, tudo bom? Olá, dona Ana, seja bem-vinda, tudo bem? Eu comecei baixo, e eu não preciso gritar, eu posso falar baixinho: olá, dona Joana, tudo bem? Como a senhora está? Seja bem-vinda. E eu começo, não só inclino, mas eu inclino de forma o quê? De forma o quê, gente? Acreditem, isso vai além do conhecimento e da percepção normal. Pessoas: ah, aquele cara tem sorte. Pode apostar que ele faz o que eu estou dizendo. Pode apostar que aquele cara que tem sorte, nem conhece tantas técnicas, ele fala o que eu estou dizendo. Habilidade interpessoal na sua comunicação. Então vamos lá, todo mundo comigo. Todo mundo comigo. Pega a palavra, vamos lá, todo mundo pega a palavra. Siga assim, mete a unha para não escapulir. E diz assim, inclina. E diz: oi. Oi, seu Carlos, tudo bom? Bom dia, doutor Alfredo. Bom dia, doutor Alfredo, tudo bem com o senhor? Que bom lhe ter aqui. E eu estiquei, todo formal. Então, não tem a ver com sexualidade, tem a ver com afeto, carinho e confiabilidade. Esticou? Esticou? Sentiu que está esticando? Sim ou não? É, vamos falar outra frase. Seja bem-vindo, estica. Vamos treinar. Seja bem-vindo. Tudo bom? E eu paro lá em cima, tem pessoas altamente depressivas, elas falam assim: seja bem-vindo, tudo bom com você? Como é que você está? Tem outros, são monotões. Ele fala: seja bem-vindo, como é que você está? Tudo bem com você? É imperceptível, mas emocionalmente completamente fundamental. É no telefone, seja no que for. Você vê os grandes ases de venda fazendo isso. O grande vendedor, o maior vendedor do mundo fazendo isso. Não tem um grande médico fazendo isso. Os dentistas, advogados fazendo isso. E as pessoas apaixonadas por eles. Sim ou não, gente? Terceiro passo, é assim, gente. É assim, ó. Pegar o link. Vamos. Pegar o link. Pegar o link. Paulo Vieira, o que é pegar o link? Eu atendi o cliente lá de longe, já fiz o quê? Sorri. Cheguei no cliente, ele chegou em mim e eu disse o quê? Bom dia, tudo bem? E aí eu cheguei ali, aí o que é que o outro vendedor desavisado faria? Ciscando. Já viram isso? O vendedor fica cercando o cliente, ciscando o chão. E o cliente vai andando, ele vai andando atrás do cliente como se fosse uma sombra humana. Sim ou não? Já viram isso? Em qualquer área, gente. É imobiliária, é serviço. E o cliente vai, o vendedor vai seguindo o vendedor. Não faça isso. Sorriu, sorriu. Cumprimentou, bom dia, tudo bem? Cumprimentou. E agora o que você vai fazer, gente? Puxar um bate-papo. Esse é o segredo dos grandes comunicadores. Eles conseguem puxar um bate-papo que não tem nada a ver com as vendas. Eu não quero ser vendedor. Eu quero ser um amigo. Eu quero ser um parceiro. Eu quero ser alguém que leva solução. Quando você vem numa empresa, olha para mim. Alguém trabalha com segurança aqui? Vigilância? Quando alguém vai na sua empresa, ele diz assim, eu estou muito feliz, não tenho o que fazer com meu dinheiro e eu vou lá gastar meu dinheiro. É assim? O cara está zangado. O cara está inseguro. O cara tem um problema para ser resolvido. E você é o provedor de solução do cara. Você é o cara que vai gerar. E aí você não precisa, pastor, chegar. Sorriu, sorriu. Bom dia, bom dia. E agora o que eu faço? Quando possível, óbvio. Quando possível. Quando, fala para mim, quando possível. Em vez de eu falar de vendas, em vez de eu falar da cidade perigosa, eu vou falar de outras coisas para ter uma relação não uma relação apenas comercial. A relação comercial é importante, mas a relação pessoal vem antes. E eu vou puxar um bate-papo. Se está quente, o cliente chega que está todo suado, eu disse, está quente hoje em Fortaleza, né, amigo? E ele vai dizer o quê? É. Você já viu que Fortaleza está 2 graus mais quente do que os últimos 5 anos? Eu não sabia. Pois é, eu estava vendo na televisão. É mesmo, é. E aí eu começo um bate-papo e o que é que eu fiz, gente? Peguei o link. Fala comigo. Pegaram o link. O link pode ser o clima. O link pode ser eu ver um pessoal olhando aquele time legal, preto e branco aqui, qual é o nome? Ceará. E o cara no celular, Ceará. Eu posso pegar um link ou não posso? O Ceará, como é que foi o último jogo do Ceará? Hã? Ganhou ou perdeu? Perdeu. Não tem problema. Porque antes de ser torcedor, eu sou um profissional. Eu não alimento meus filhos de time, nem de vitória do meu time. Eu alimento o time das minhas vendas. Alimento meu filho das minhas vendas. É isso ou não é isso? O meu carro, minha casa, vem das minhas vendas. Antes de ser torcedor, eu sou um profissional. E eu disse, e aí eu vim lá. E aí, como é que está o Ceará? Como é que foi o jogo? O que você achou do jogo? E eu sou, vamos supor que eu seja Fortaleza. O que você achou do jogo? Pai, porra, fulano jogou muito mal. Pai, já me falaram, eu não vi não, mas me falaram. Porra, mas também 3-2-1, 3-2-3, 3-4-3. Meu amigo, isso não é armação para um jogo. Eu disse, como é que você acha que devia ser? Porra, devia ser 4-3-3, meu amigo. Você acha, por que você acha? Porra, porque olha aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui. Eu agora já tinha o quê do meu lado? Nem, não torço pro time dele, não disse que torcia, não menti, não bajulei, mas eu tenho agora o que do meu lado? Um parceiro, um amigo, falando sobre futebol, com respeito. Já vendi. Fala assim, já vendeu. Já vendi, meu amigo. Eu já vendi para esse cara. Eu já vendi para esse cara. Não bajulei, não menti, não fresquei com a cara dele. Já vendi. E o cara mostrou qual era a armação tática. Ou então eu poderia falar, e o cara é um espanhol, é um português, está aqui procurando segurança. Opa! E você vê que o cara é de fora. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Todo mundo, o que eu vou fazer com ele que é de fora? O que eu vou fazer? Pegar o link. E eu vou ser assim, você é argentino, é? Ô amigo, o cara pode ser argentino, o cara pode ser venezuelano, pode ser espanhol. Eu não vou ficar dando fora. Em vez de pegar uma pergunta fechada, eu vou perguntar, da onde você é? E ele vai dizer, não, eu sou argentino, eu sou espanhol, eu sou peruano. Que legal, você está morando aqui, você está passeando. Não, estou morando aqui. Puxa, há quanto tempo você está morando aqui? Há 2 anos. E o que você está achando de Fortaleza? Ah, olha, Fortaleza é diferente da minha cidade, mas diferente de como? Me fala. E o cara começa a falar das diferenças, e ele começa a falar, e você começa a perguntar, falar, perguntar, falar. 5 minutos. Vendeu, e você não falou num produto. Você já vendeu, não falou num serviço. É isso que separa os profissionais. E aí alguém está dizendo, Paulo, mas lá na minha empresa não dá esse ritmo lá, o negócio é. Então você não vende, você tira pedido. Eu não estou dando curso para quem tira pedido, estou dando curso para quem vende. Está claro isso? Sim ou não? Eu não estou dando curso para tirar pedido, estou dando curso para vendedores. Porque se lá é assim, é porque o cliente está chegando, vendendo, o cliente está chegando. Então você não está vendendo, o cliente está pedindo, está comprando e é diferente. Então vamos lá, qual o primeiro passo? Todo mundo? Sorria. Segundo passo, qual é? Esticando as palavras, vamos lá de novo. E qual é o terceiro passo? E você começa a olhar quem vende e quem não vende. Quem não faz nada é porque não vende. Quem está preso na cadeira e não consegue expor emoção, não vende. Você está travadão, você não vende. Porque para vender precisa de emoção, meu amigo. Emoção, a flor da pele, sorriso, olhar, empatia com o cliente. Vou dar outra chance para você. Fala assim, pegar o link, vai. Melhorou? Melhorou? Ok. Pegou o link, o cara disse que era espanhol, disse que era português. E aí o que você faz? Puxa, eu tenho muita vontade de conhecer Málaga na Espanha. Oh, na Málaga? Ah, eu conheço, passei minha infância em Málaga. Show, meu amigo, que terra linda, eu vi fotos de Málaga. E aí matou o pau, matou a pau. O que é que você fez, gente? Todo mundo, abre, metaforicamente, claro, abre e diz assim, massageando o ego. E você massageia o ego e você diz que a cidade do cara é maravilhosa. E aí vai uma criança, é uma criança, e a criança está lá no berço, e a mãe chega com o filhinho, né? E você vai fazer o quê? A mãe chega com o filhinho, o que, é que você vai fazer quando a mãe chega com o filhinho? O que, é que você faz quando a mãe chega com o filhinho? Você vende apartamento, você vende terreno, você vende lote, você vende equipamento, e a mãe chegou com o filhinho, o que, é que você faz? Todo mundo? Mais alto. Vai pegar o link, e você vai lá e diz, que criança, aí você olha primeiro. Aí você olha primeiro para não falar besteira, né? Se ele é alegre, diz que criança alegre. Se ele é cheio de energia, se ele é com aquele criança concentrado assim, gente, como ele é concentrado, atento, tão novinho, tão atento. Uma vez uma cliente chegou, eu estava ensinando isso há muitos anos atrás, e a menina não olhou para a cliente e disse, que criança linda. Não dava. Não dava para... A questão foi a seguinte, a mãe da criança disse, ô vendedorzinho mentiroso aqui tem, né? Só fale a verdade. Fala assim, eu só falo a verdade. E aí eu massageio o ego, que seja pelo país, pela criança inteligente, pela criança perspicaz, seja pelo time de futebol, parabéns! Seu time aí está disputando, né? E se continuar assim, parabéns. Olha, meu amigo, fica assim não, porque acontece com todo mundo. Todo time tem... Olha o São Paulo aí, o que está acontecendo com o São Paulo. Um melhor time do Brasil, um dos melhores times do Brasil. Olha o que ele está passando. Isso todo mundo passa, amigo. E o que, é que você fez com ele? O que, é que você fez com o cliente? Todo mundo! Mais alto! Ok. E aí, amigo? Você está na hora. Vamos ver o que, é que eu fiz. O que, é que eu fiz? Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Todo mundo... E o cliente sorriu antes de chegar, e você chegou nele. O que, é que você faz agora? Dizendo o quê? Bom dia. E depois você disse bom dia, esticou as palavras. O que, é que você vai tentar fazer? O que, é que você vai tentar fazer? Pegar o link, amigo. Pegar o link, somebody love. Lembram disso, gente? Pegar o link e vai puxar um bate-papo. É a nacionalidade, é o sotaque, é o calor, é a blusa do time, é as passeatas, é a greve, é o engarrafamento na cidade. E começa a bater um bate-papo. E quando possível, deu espaço. O que é que você faz? O que é que você faz? Vendeu. Vendeu. Já vendeu. E aí sabe que eu vejo um monte de gente falando, não, porque é meu produto, porque... E não vendeu nada. Antes de ser o comércio, são pessoas. Olha para a gente, você está tratando com gente. Não são números, não é boleto, não é cheque, não é cartão, é gente. O teu trabalho é gente. E aí passou tudo isso, gente. O que, é que você faz agora? Mergulha na venda, todo mundo. Mergulha na venda, todo mundo. Tem gente que começa a puxar o bate-papo, aí fica com medo de começar a falar de vendas. Aí passa 2 horas conversando com o cliente. e quer sair do assunto, quer sair do bate-papo e não consegue. Ai, meu Deus. Meu amigo, é simples. Sorriu. Sorri. Esticou as palavras. Sim. Pegou o link. Sim. Massageou o ego. Sim. Então, amigo, mergulha na venda. Sim ou não? Chega de conversa, vamos o que agora? Fazer o que? Vender! Sacode, sacode, vamos vender, meu amigo! Vamos vender! Aí você diz, Paulo, coisa feia, querendo vender! Claro que não, amigo, tem nada de feio, eu só vou atender meu cliente se eu vender. Se eu não vender, ele vai ter a segurança na casa dele? Não. Se eu não vender, ele vai ter o carro para os filhos dele? Não. Se eu não vender, ela vai ter o sutiã, a calcinha, o sutiã? Não. Eu estou lá para vender. Venda. Aí a pergunta, gente, antes de vender. Gente, por favor, me prometam. Fala assim, eu prometo. Que você nunca vai chegar para o cliente e vai dizer, pois não, posso ajudar? É a coisa mais estúpida que alguém pode fazer, é dizer o quê? Pois não, posso ajudar? Por quê? Primeiro que você já começa aqui dizendo o quê, gente? Pois não. Que dissesse o quê? Pois sim. Fala, pois sim. Como... É melhor, não é? Pois sim. E quando você diz, posso ajudar? O cliente vai dizer invariavelmente o quê? Não. Por que ele vai dizer não? Por quê? Porque o cliente chegou na empresa... Ele não está seguro se ele quer comprar. Ele não está seguro se ele quer comprar esse modelo. Ele não está seguro se ele quer comprar nesse preço. Ele não está seguro se ele quer comprar nessa cor. Com você, ele não está seguro. E você diz, pois não posso ajudar. Se ele disser pode, ele se sente o quê? Comprometido. E ele prefere não se comprometer. Se você chegar e disser, posso ajudar? E ele disser pode. E aí ele diz, agora me comprometi, vou ter que comprar alguma coisa aí. Já sentiram assim ou não? Aí o cliente e o vendedor já chega ajudando. Não, deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar. Fica, vem cá, vem cá, vem cá. E aí você não quer que ele mostre, porque se ele mostrar e você está totalmente em dúvida, você está sentindo a obrigação de comprar e você não quer essa obrigação. Sim ou não? Então antes de tratar ele como cliente, trate ele como gente. E nunca diga, pois não, posso ajudar. Fala, fala assim para quem está do lado. Isso dá um azar. Todo mundo, vamos lá, vamos lá. Claro que você, óbvio que você pode ajudar. Se você está ali, gente, é a pergunta mais boba e redundante. Se você é um fornecedor, imagina, a Raquel chega para o Raul, amor, eu posso ajudar? O que é que tu acha, Raquel? Claro que pode, fecha a luz, ou então abre a luz. Então vamos lá, vamos para a segunda etapa, gente, vamos para a segunda etapa, vamos só recobrar isso aqui. Essa primeira técnica é para o pessoal de loja, varejista, é atacadista. Deixa eu dar um conselho para vocês. Quem vende carro, quem vende apartamento, é todo mundo situado num salão de vendas. Esteja sempre, faça assim comigo, coisando. Todo mundo. Vamos lá, todo mundo. Você já coisou alguma vez? É fundamental. Paulo, o que é coisar? É fazer qualquer coisa que seja ou pareça trabalho. Por que, Paulo? Eu tenho que fazer alguma coisa que seja ou pareça trabalho. Por quê? Quem me diz valendo? Um abraço, meu. Porque olha só, chega um cliente, eu estou aqui, fazendo nada. E o cliente chega. Quando ele chega, eu vou ter que parar de fazer nada para atendê-lo. E o cliente não quer que ninguém pare de fazer qualquer coisa, inclusive nada. Porque se ele parar de fazer nada, ele vai sentir de novo na obrigação de comprar. E aí você, o cara está fazendo nada, e você vem para aqui desviando dele, ó, você vai desviando dele. Aí dá com o cara de frente, mas... Ah! E encontra o cara de frente. E ele diz, pois não, posso ajudar? E o que é que você vai dizer sempre? O que é que você vai dizer? Não, não, não, estou só dó. Escuta, dando só uma? Oh, só uma olhadinha, não precisa não. Se você precisar da tojada, eu te chamo. É assim ou não é? Mas o problema, o cliente que é difícil ou o vendedor que é incompetente? Vendedor incompetente. Vendedor não faz nada disso. Vendedor não faz nada disso. Então, Paulo, e eu vou estar fazendo nada? Não, não vou estar fazendo nada. Eu vou estar batendo papo com outro colega? Também não. E o que é que eu estou fazendo, Paulo? Todo mundo. Coisando, qualquer coisa que seja ou pareça, sabe por quê? Porque se você está trabalhando, o cliente sente a vontade. Você já está trabalhando mesmo, só vai continuar trabalhando, não estou atrapalhando nada. Ele está trabalhando, vai me atrapalhar, vai responder uma pergunta aqui, outra ali, e eu me sinto à vontade. E aí você pega dois vendedores, um fazendo nada e o outro coisando. Para onde vão os clientes? E aí o cara diz: esse cara tem sorte, esse cara tem sorte. E não entendem. que existe uma comunicação não verbal e silenciosa que atrai ou repele o cliente. Sim ou não? Show de bola. Então vamos para a segunda fase. Então vamos lá. Primeira coisa, todo mundo. Depois. Depois. E aí? Então. Agora. Yes.